di una boia pa' mimo, riba di un mar sossegato. Voglio una boia pa' mimo, riba di un mar sossegato. Raffelga di giuba c'ora si l'arma di inghidu, vas di un sucuro co cubri nuova. Lagrima schirsi inci dentro di un corson di mimo. Allegria e promessa so di momento, amor libri sta nel sangue. Gora hikuma hikuma pa no ficar sin. Gossi gora hikuma hikuma o pa no ficar sin. Gossi gora hikuma hikuma o pa no ficar sin. Gossi gora hikuma hikuma o pa no ficar sin. Ei Lágrimas que irse, la felga de lluvia.

olhares brancos me fitam. Há perigo nas esquinas e eu falo mais de três línguas. E a palavra amor, cadê? Caminho do mato, caminho da gente, gente cansada, oh. Caminho do mato, caminho do soba, soba grande, oh. Caminho do mato, caminho de lemba, lemba formosa, oh.

Yasmina, porra! Diz de arriba, minha menina, diz de aui, diz de arriba, minha menina. Diz de arriba, minha menina, san diz já. Diz de arriba, oh, minha menina. Misti panho conido, misti panavaru curupu, misti lembra ragance. Misti panho conido, misti panavaru curupu, misti lembra ragance. Diz de arriba, minha menina, san diz de aoi. Diz de arriba, minha menina. Diz de arriba, minha menina, san diz de aoi. Diz de arriba, minha menina. Me disse do garandi, me disse no mi minheiro filho, me disse calabus. Merece do garandi, merece no mi minheiro filho, me liga la bus, ai. Diz de arriba, minha menina, san diz de aoi. Diz de arriba, minha menina. Diz de arriba, minha menina, san diz de aoi. Diz de arriba. Do cimentera di bomba di moli corson indinimento parre guana voz mia fala di omi corson di meninessa no senti parre guana voz mia fala di omi corson di meninessa no senti dice arriva mia meninessa. Diz de arriba, minha meninessa. Diz de arriba, minha meninessa. Diz de arriba, minha meninessa. Diz de arriba. Diz de arriba. Diz de arriba, minha meninessa. Misti panho conido. vestiti per lavare il corpo. Passello si menterà di onda di moli corso in dillimento. Pare guana bosnia fa la domi ai corso di menine sanno senti. Pare guana bos. Sofrimento sem rancor no coração. Uma vida que é só fatalidade e caça mal, só dificuldade. Tem sempre abraço de amizade que tá trazendo cheio de felicidade. Fatalidade, fatalidade, se vou cair, graça nem morte. Entrou um bastinho sem saudade, marcou na linha de nós. Vou perder vontade de viver. Podes ter nesse mundo é de ser feliz. Oportunidade é para cachar perder. É um direito que vou ter na boa raiz. Trabalhar, lutar e cantar. É cabo vida de sorte de alegria. E tudo fatalidade está a passar. E bom dia está a chegar. Sim, bom dia, bom dia. E bom dia está a chegar. Sim, bom dia, bom dia. Fatalidade, fatalidade, se vou cair, graça nem morte. Então, bom destino sem saudade, marcou na linha, nos sorte. Acabou perder vontade de viver. Bom destino desse mundo é de ser feliz. Oportunidade é para cachar perder. É um direito que vou ter na boa raiz. Trabalhar, lutar e cantar. É cabo vida de sorte de alegria. E tudo fatalidade está a passar. E bom dia está a chegar. Sim, bom dia, bom dia. Sim, bom dia, bom dia. Fatalidade, fatalidade, se vou cair, graça nem morte. Ando um bastinho sem saudade, marcou na linha dos sortes. Fatalidade, fatalidade, se vou cair, graça nem morte. Ando um bastinho sem saudade, marcou na linha dos sortes. Marcou na linha nos sol. Marcou na linha nos sol. Passado e pulou a dormir. Oh não. próxima. Mas não revela os mistérios. Mães assassinas, filhas de Maria, polícias femininas, nazis judias, gatas gatunas, quendas do cio, esposas drogadas, tadinhas, mal pagas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila de Bis. Garotas de Ipanema, minas de Minas, louras morenas, mensalinas, santas sinistras, ministras malvadas, ensinadas eruditas, beneditas escumbradas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de doidada, toda mulher é meio Leila de Bis. De paquete, xuxas em crise, macacas de auditório, velhas atrizes, patroas babacas, empregadas santonas, ladonas na cama, giganas, corriadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila de Bis. Socialites, plebeias, rainhas decadentes, manecas océias, enfermeiras doentes, madraças malditas, super-homens sapatas, irmãs ladruzes, reais desvinculadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz coitada, toda mulher I'm not afraid to die.